Are you ready? I said, are you ready? E aí, galera do WL Rules, do podcast Wrestling. Estamos aqui em mais um podcast. Sejam todos muito bem-vindos e começamos com No More Words, em homenagem ao Lucas Matheus, que não está conseguindo se comunicar. Então, manda aí, Dark. Eu? Pô, de começo já falando aí. É um comeback to the podcast of the rede aí, né? Bom, então, né? Tamo aí, vamos gravar, vamos comentar, falar em geral aí. Passo minha vez pro Maiku Silva e dê suas considerações iniciais. E aí, galera, tô aqui, não é Maiku, é Maiko, seus viados. Vamos começar isso. Tá, vai daí. Ficou tenso, né? Lado. Oi? Manda aí suas considerações já. Iniciais. E aí, pessoal, beleza? Então, esse aqui é o primeiro podcast que eu tô fazendo aqui junto com esse pessoal aqui. Caramba. Vamos seguir essa rotina aí de podcast aí. Tá, então agora vamos começar com algumas notícias aqui. Ô, Lucas, quando você conseguir se comunicar, só falar, tá? Só chamar. E um sinal aí, dá um berro, sei lá, alguma coisa do tipo. É. Aí aqui, primeira notícia que eu separei, DJ Gabriel sai do roster principal da WWE. Nossa! Que ele ficou vários meses inativo e foi mandar pra FCW, de novo. Legal, hein? Alguma coisa pra falar, Dalde? Deixa eu falar um pouco aí sobre que o cara foi pra FCW fazer uma nova gimmick, né? É, melhorar a gimmick dele, né, cara? Aquilo nem era gimmick. É, né? Pô, era sacanagem. Bom, você falando nisso, o cara tá aqui. Agora ele é o Mr. FCW. O cara usa uma máscara e... É. E é o Mr. FCW. Que legal. Muito bom. Tá forever, né, cara? Fazer o quê, né? Agora, fala. Que a outra notícia é Eric Young, da TNA, que fez uma cirurgia na garganta. Que a cirurgia foi feita pra tirar pólipos. Na garganta? Na garganta, cara. Uou, tenso. Ideia tenso. Que aí, esses pólipos estavam nas cordas vocais dele e ele não conseguia falar muito bem. Aí tava afetando a laringe e as crônicas irritantes. Ah, mas tipo, depois que o cara mudou de face pra heel, acho que ele teve que forçar muito a voz, né? Aham. Deve ter sido isso aí. É, talvez. Aí... Bom, você quer que eu fale uma notícia aqui? Calma aí, deixa eu terminar aqui de falar. E que então, fizeram um diagnóstico sobre as cordas vocais dele e tava com fizeram biópsia, tudo. Tiraram fragmentos de tecido. Que foda. É, foi foda esse negócio aí. Aí, fala pelo chat que o Lucas Matheus tá se comunicando, aí quando tiver alguma opinião, só digitar aí, Lucas, tá? Só chiado saindo. Aí aqui, manda aí a notícia, quem tem que mandar. Então, eu vou falar aqui a notícia que a TNA tá aumentando a audiência com a contratação do Hulk Hogan. É, que aumentou em 20%. Eita, foi pra 1.4, né? É, agora... Com certeza a TNA vai cada vez melhorando a sua audiência, né? Com as contratações, tem vários nomes aí pra contratar, né? Uhum. E a tendência é cada vez aumentar a audiência. É, que aí agora eles contrataram o Nigel McGuinness, o próprio Hulk Hogan e pelo jeito vai o RVD. É. Tem alguns nomes aí que estão na lista, mas alguns, sei lá, né? É difícil alguns virem, né? Mas depende. É. Aí alguma coisa pra comentar sobre essa notícia aí, galera? Posso comentar aqui? Pode. Seguinte, cara, falar um pouco do Hogan até o Maguire, Desmond Wolf agora, né? É. Bom, falando esse cara aí, eu assisti a luta dele contra o Kurt na quinta-feira. Eu achei um lixo, cara. Na boa, cara, eu esperava que o cara fosse um cara das indie fodão, não sei o que e tal. Vi umas outras dele antes, tal, aí era o Wade e outras em geral, né? Vi umas outras massa, tal, né? Mas essas outras do Kurt aí só vi Engel dando o de sempre ali e o cara só dando tapinha na cara, falando merda. Ah, cara, tipo... Tentou montar uma cara rio ali, né? Mas sei lá, não curti não. O Nigel McGuinness, ele tem um estilo de luta bem novo, cara. Eu já vi várias lutas dele na Ring of Honor. E aí, cara, ele é bom. Não, então, eu falei isso. Ele é bom, cara. Mas o que eu vi ali na quinta-feira, eu achei um lixo. Não, ele lutando tem outra... Pareceu outro Nigel, né, cara? Literalmente foi isso. O cara tá até raspadinho a cabeça, não sei o que, né? É. Aí... Ah, e falando de Hogan agora, velho. É Shades of da lista W, né, cara? Verdade. Cara, eu acho a coisa mais tosca do mundo, assim, é o Hogan comandar o equipe criativa, cara. É. Porque, primeiro de tudo, cara, o Hogan tá passado já, né, velho? Tipo, geral, cara, já cansei de ver esse cara tentando fazer alguma coisa aí, desde até... Da WWE dando as últimas oportunidades, tipo o Mr. América e todos esses trechos aí que tentaram, foram o fim de carreira do Hogan, né, velho? É. Agora na TNA eu espero que ele só fique no backstage, cara, e fazendo alguma coisa, né? É, porque, cara, ó, porque o negócio de Booker da TNA, pra mim, o Eric Bischoff ficou ótimo, cara. É, o Bischoff é a mente da criatividade, né, mas se ficar o Hogan ali que é botando nas ordens, vai ficar com feio o negócio. Vai. E outra, né, tipo... Cadê a mamãe? A mamãe tá perdida? A mamãe tá perdida, tá? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Se acontecer como aconteceu na WCW, né, do Hogan conseguir acabar com a WCW, porque uma grande merda que foi feita foi o Hogan poder ter tanto poder assim na WCW, né? É, ele perdia o título, usava uma cláusula lá, pegava o título de novo. É. Tudo que é lutador lá ficava tenso, né, velho? Vai tomar no cu, né, Hogan? A gente sabe que isso é foda, mas nós queremos um espaço, né? E se acontecer isso com o lutador de agora, vai ser muito foda, né? Por mais que eu acho que o Hogan só vai fazer uma apresentaçãozinha ou outra, assim. Tá, fala aí, Lucas, agora que pelo jeito já conseguiu aí comunicação. Consegui aí estabelecer o áudio, tamo aí. Tá, fala aí sobre o Hogan. Caiu de novo, é? Caiu. Fala aí então, Mike. Quero nem saber quem vai pra TNA. Qualquer dia não vou assistir aquele negócio, não. Não vou perder meu tempo. Mesmo se o RVD for? Não. Vou assistir aquilo dali. Nunca vi um ringue de seis lados, mano. Ah, cara. É, isso eu acho a coisa mais tosca do mundo, velho. Ah, meu, interessante. Americanos e japoneses, velho. Ah, cara, interessante o ringue de seis lados. Eu gosto. Cara, tipo... Vocês viram o Bound for Glory? Hã? Viram Bound for Glory? Vocês? Isso. Cara, foi o pay-per-view mais foda desse ano. Aí de longe. Não, eu vi o pay-per-view. Eu vi o pay-per-view, foi foda, mas o ringue é uma bosta do mesmo jeito. Tá. Então tá. Aí aqui a próxima luta, pulamos aqui. A volta do Lance Cage pra WWE. Que aí não sabe ainda qual gimmick que ele vai fazer, alguma coisa. É isso que eu ia falar agora, que merda ele vai ser. Cowboyzinho. Vai querer... Capaz do Jericho. É, ajudar o Jericho. Vamos ver aí o que vai acontecer pra frente. Tinha o saco do Shawn Michaels, sei lá, né? É, cara, porque tem muita gente pra estrear, tem pouco tempo de show. É. Ó, aqui tem o Low Kick pra estrear, que ainda não estreou, tá no FCW. Tem os dois caras Junior Sodélico, tem o Bryan Danielson, tem o Lance Cage... É verdade, esse Bryan Danielson aí que ficou no vácuo agora, né? Vai ficar na FCW lá um tempo, treinar estilo WWE, né? Uhum. Tomara que entre com impacto, hein? Tá, fala aí, Ad. Então, vou falar uma notícia aqui que o Undertaker... Vai fazer um filme que a WWE Studios... Estão programando ele pra fazer... Ele vai ser a estrela principal do filme. Tá, interessante. Mas o filme vai ser de terror? Tá, isso ainda não foi divulgado, né? Mas... Estão falando aqui com o filme... O filme vai... O filme vai ter uma... O filme, o filme vai ter uma base que mostra a origem do Undertaker. Então, deve ser uma origem meia... Será que não é meio que um tributo que a WWE tá fazendo? Acho que aquele, pelo jeito que você tá falando, eu acho que aqueles filmes de... contando a história e tal, não filme-filme mesmo. Pois é, não, né? Tipo, entendi. Não Olhe para o Mal. Do que? Estilo que saiu do Hogan, hein, isso aqui, né? É, o Rock 3 do Hogan. É. Aí aqui, alguma coisa pra comentar sobre a volta aí do Lance Cage, dos caras que ainda tem pra estrear? Ah, eu só espero que eles façam alguma coisa decente, né, velho? Ou melhor, que eles possam fazer alguma coisa decente, né? Tá. Uma coisa pra mim que tinha que ter era ter uma, digamos assim, Max Division também no WWE. E assim, interessante. Pra ter um espaço pros caras mostrar que sabem descer a porrada, né? Outro que também tá retornando é Colin Delaney. Aí todo mundo adora o cara. Que vinha pra apanhar, cara. Pra mim é um bicho. Copiador ridículo. Eu vi o cara errando um RKO, velho. Nossa. Pô, ele luta bem na Chikara, velho. Então, eu vi ele errando um RKO na Chikara, velho. Ah. Pô, eu tenho uma coisa pra acrescentar aí. Valeu. Que esse espaço aí pros wrestlers que são aproveitados devia ser o WWE Superstars, né? Que o cara não tá. É, manda tudo falar. Aham. Que aí é. É uma brand nova ainda, mas com outro nome, né? WWE Superstar fica meio tensa, né, velho? Podia ser, tipo, o início, a nova geração da WWE. New Bridge? É, alguma coisa assim. E fazer os shows às quartas, que aí a WWE ia ter show em todos os dias da semana. É, ou bota na quinta pra bater o impact lá, no mesmo horário e tal. Ah, cara, eu acho que o Superstars vai ficar na quinta mesmo. O Vince tá gostando do Superstars, cara? Tá dando 0.9, 0.8, tá gostando? Claro, né? A expectativa é 0.5, cara. É. Um show que não é popular ainda, dá 0.9, é demais até. Uhum. Acabou que passar esse W já é. Ah, cara. Esse W não passa, não. Esse W tá crescendo aí, tá um tesão, velho, pra quem assiste aí. Não... para de acompanhar, que tá ficando cada vez melhor. Tá. A única coisa que eu queria que fosse colocasse o Sheamus de volta no SW e tirasse o Eustace, cara. Eu não gosto do Eustace, não sei porquê. Gosto de quem? O Eustace. Tá, você quer que ah, tá. O japonês louco lá. Pô, mas o cara luta bem, velho. Ah, cara. Meu, o cara tem um finish um chute, velho. Não. Se o Michael tem um finish um chute, você paga um pau pra ele. É, mas o Shawn Michaels é o Shawn Michaels, né, velho? Tá, aquele chute do Shawn Michaels também é diferente, né? Dá um chute de taekwondo. É uma comparação bem utópica aqui, né? Mas, do mesmo jeito, o cara luta bem, velho. Ah, eu não acho, nunca vi ele. É bem escroto, né? O cara tem uma... bem escroto, né? Ó, tá chovendo na cara aqui, tá interferindo na nossa gravação, velho. Palhaçada, hein? Toma banho no banheiro, velho. Ai, cara. Tá, vai ver, tipo... Eu acho que esse Eustace, ele é muito visto bem no Japão, cara. Na América ele não é tão visto bem assim. É, o cara é puro ex, né, velho? Tipo... O cara sabe lutar estilo japonês, né? Aham. Uhum. Não, ele não faz wrestling ainda no estilo americano, né? Ele tá um negócio mais plástico, assim, né? Aquele negócio mais da porrada, né? É, não sei se vocês já viram já lá com o Proezo. Quem já viu aí pode comentar, cara, porque... lá o bicho pega. Conquista. Lá tem GTS invertido do Kenta, que se lesionou. Mas não vamos falar muito sobre Proezo, que também não é nossa área. É. Mas é uma beleza, André. É. E quem já viu GTS invertido, velho, é uma maravilha, né? O cara pegar, jogar pro alto e depois dar um chute na nuca. É, do morto. Aí aqui tem... um... 9x World Champion tá fazendo aniversário, que é o Ed. Já fez aniversário. Adivinha a idade dele? 35. Errou. 36. Acertou, vai. 41. Sempre quer. Show o outro. Tava tomando banho, eu estou metendo do nada, né? Fez 36 anos aí. Cara, eu achava que o Ed era mais novo. Não achava que ele já tinha 36 anos, não. Eu falei 35 pra zoar, cara. Achei que ele tinha quase uns 40, velho. Pô, o cara tá aí há um tempão já. Conheceu o Ed aí na WCW. Lá por 96. Então, mas o... cara, eu achei que ele é... tipo, tinha uns 30, 32. Que nem o Jeff. É. É, que o Jeff também começou com uns 12 anos, né, velho? Começou com 16 dentro 16. Da WWE, velho. Ah, nossa, pensa, velho. Começar com 16 tem uma carreira que nem ele fez aí enjoante, né, velho? É, cara. Aí aqui tem a nova música do Hawk, é do Nickelback. Ó, quem já ouviu aí, É melhor, pior, que é nova. Ah, nunca ouvi isso aí. Pior. É pior. O Chubilovo tá passado já, velho. Essa música é tipo de 2006, 2007? Ele podia arrumar uma musiquinha mais. Ronaldo! Sei lá, melhorzinha. Bro. É, podiam trocar por uma decente, né? Ah, eu não gostei dessa música nova aí. É. Prefiro a antiga, né? Que é a do Papa Rush. Mais emocionante. É. Aí aqui agora vamos falar de Survivor Series. Que aqui já tem alguns spoilers já. Mas já tem dois lutas marcadas por enquanto. Que é WWE Championship. John Cena contra HBK contra Triple H. Quem ganha aí? Ah, John Cena. Cena. Ah, eu acho que é o Cena também. Ah, o Cena segura aí. Acho que os dois champions vão reter nas duas aí, cara. Senão vai ser palhaçada, né? Cara, não, se o Cena perder, vai ser uma rodação de título ridícula, né? Véi, eu quero que o HBK ganhe. Ah, cara, eu quero e não quero, velho. Eu quero que continue DX, mas continua no tag mesmo, não single. Não, cara, sabe por que eu acho que vai acontecer? HBK é o mestre de trair os outros, cara. Ele traiu a DX, foi pra NWO. Ah, tá ligado, tá. Então, mas sei lá, mas... velho, eu acho que no momento assim vai rolar eles continuarem junto aí. Porque você vê, né, foi esse negócio. E o Cena destruindo o outro dois? Card da luta aí, que é o Undertaker contra Big Isso. Show e Chris Jericho, né? Negócio tipo single versus, né? Quase uma handicap a luta. É, que eu quero que o Chris Jericho ganhe essa luta também. Mas acho que não ganha. Eu acho que pode ser possível uma aparição do Kane nessa luta, hein? É, tem o Kane. É, talvez, depende, né? É, seria massa se rolasse uma match de number one contender com o Big Show também, né? É, que o Show ele só... Big Show aí, né? Aí, que o Show também só tá nessa luta porque ele traiu lá o time da Raw, né? É, né? Senão ele não tava. Serve pra nada. Só serve pra atrair os outros. É, nem pra ajudar a equipe que ele tava. Aí aqui tem algumas... Vamos falar spoilers, que é Batista contra Rei Mistério, provavelmente vai ter. É. Que aí quem ganha, se tiver? Ah, acho que o Batista. Bom, acho que o Rei Mistério ganha. Rei Mistério, cara. Ei. Batista tá ruim. Ah, é o Batista, velho. Na minha opinião, o Batista nem ganha, velho. Ah, Batista é ruim, cara. Tá forte. Precisa tomar umas pauladas. Rei Mistério. É, Rei Mistério fala da Six of Nine, né, cara? Ele precisa só com essa cintura. Só nos golpes baixos. A cintura da bota do cara, né? É. Aí aqui, na cabeça. Aqui também tem a ACW Survivor Series Elimination Match, que vai ser uma da ECW. Eu acho que essa luta não vai ter. Também não, cara. Falta gente pra essa luta aí. Uhum. É mais claro que o Shimo saiu, né? É. Mas aí essa luta eu acho que também vai ter, que vai ser Raw Survivor Series Elimination Match. Que vai ser Team Orton contra Team Kofi. Ah, eu acho que se tiver vai ser massa. É, que aí vai ser o Shield contra o Chase, né? Que aí provavelmente do lado do Kofi vai ter Kofi, Evan Bourne, MVP, Mark Henry. Do Orton vai ter a Legacy. E contra o time do Orton? Time do Kofi contra o time do Orton. Seria o T-Legacy, né? É, Jack Swagger. Masters. Acho que vai rolar um Jack Swagger versus The Miz versus. É. Ou o Jack Swagger vai... Ou eles vão bolar um pouco pra... Mais pra frente, mas acho que vai rolar Swagger e Miz ainda pelo US. Tá. E o que vocês estão achando do Batista agora ser heel agora? Ah, bem melhor. Cara... Ah, como face ele é muito tosquinho, cara. Muito... Meu, eu vou falar que eu... Mas como pra ele ser heel agora? Falar um negócio, cara, que... House, pra mim, ou o cara é heel ou é twinner, velho. Falar que o negócio que o Bernardo tava comentando aqui um dia desse pelo Skype, que o Batista não é bom de jeito nenhum, né, cara? Ah, vocês que acham, cara. Muita gente não gosta, mas tem bastante gente que gosta, né? É, bastante gente que é dividida. É. É, que muita gente vai pela voz do povão, né? Ah, Batista é uma bosta. Mas Batista é uma bosta, Batista, cara. Batista na bosta, Batista massa. Ah, vamos se fuder, né? Ah, Batista é idiota, cara. E vocês acham que eles vão entrar em feud com o Rei Mistério? Já tá em feud, cara. Já, né? Já, é, porque... Tomara, né, que rola aí pelo menos umas duas luzes de pay-per-view aí. É... Ficar uma coisa maneira. É, tá. E o que vocês acharam do Breaking Heights? Ah, gostei pra caramba. Foi bom. Gostei. Foi bom. Melhor pay-per-view do ano? Não. Não é pra tanto. O Hell in a Cell eu acho que foi um melhor. Eu preferi o Extreme Rules. Tá. No Way Out também. Cara, pra mim o melhor pay-per-view do ano por enquanto da WWE tá sendo o SummerSlam. SummerSlam foi foda, cara. É, pior que foi massa. A volta do Undertaker. Ah, é. O Phantom Bomb do Jeff Hardy de cima da escada. Jackson's Rings. Aham. É, SummerSlam realmente foi muito bom. É, pra um segundo WrestleMania ficou bom pra caramba, né, cara? Ficou melhor do que o WrestleMania, né, cara? Ah, eu preferi o WrestleMania. Ah, não, cara. WrestleMania é ruim. Ah, é nada, velho. Ah, cara, eu não gostei do WrestleMania. Vocês viram que o Vince McMahon falou que a WrestleMania 26, ele falou assim que vai ser a melhor de todas? É. Ah, isso ele fala todo ano. Não sempre assim, né, mas, cara, eu creio que não, né, cara. A WrestleMania 23, bicho, é uma das melhores que eu já vi. Batista. Tem várias WrestleManias. É, WrestleMania é coisa única, né, cara? Não tem como se fazer a melhor delas. É. Cada uma tem seus pontos fortes, cada uma tem seus pontos fracos. Claro, eu não gostei totalmente da WrestleMania, né? Eu achei algumas coisas muito ridículas, tipo, o event não foi abaixo do nível das lutas open card ou os middle card. Tá. Eu acho que tinha que ser Shawn Michaels e Undertaker no main event. Agora que já entramos na WrestleMania, vocês viram a notícia do Giant Gonzalez? Eu não entendi o que ele falou. Que tá passando necessidade lá na Argentina, tudo. Ah, tô ligado, agora eu entendi. Ah, mas também, né? O cara é atração de circo, né, cara? Não é lutador. O cara tem 2,44, né? O cara tem problema, né? Uma hora ou outra o cara é se fudendo, né? Porque um cara desse não consegue se sustentar depois, né? Depois de parar no wrestling, né? Então ele parou cedo, né? Porque não tinha condição, né? Uhum. Aí aqui... Vamos falar agora do SmackDown vs. Raw 2010. Jogaço. Que aí, quem já tem aí, já faz... Cada um faz seu review aí sobre o jogo. Começa aí pelo Adri. Então, eu não tenho muito o que falar, né? Sabe que eu ainda não tenho, mas creio que... ainda não tenho. Mas vou falar. E acho que vai ser um jogaço. Vai ser não, cara. É um jogaço. Já é, né? Já é. É, né? É e vai ser. O cara aí pelo menos vai ser. É. Vai ser pra mim, né? Dark. Pra vocês já é, né? Quando ele pegar, já falou dele. Ah, é. Agora pega aqui. Tá. Você, Dark, o que você achou? Ah, cara, jogaço, velho. É um jogo que vai ser difícil de enjoar, né? Agora eu tô bolando uma storyline ali. Tá. É meio cansativo, cara, você fazer o show ali e tal, mas é muito massa, velho. Depois você vê o resultado. É que nem você ser um booker, né, velho? É. Uma coisa que faltava pra um SBR, né? Você... criar o show ali, né? E fora as novas. Criar o feature diving. Outro site para de chover, mano. Superstar. Uhum. Aí aqui e os afins aí, né? E pra quem tem jogos aí terceira geração aí, videogame terceira geração, Xbox e CIA, tem o negócio de você criar o entrance move, né, cara? Pô, você criar um entrance pro teu carro aí, ou pro... Pô, cara, mas já no Play 2 também já tem pra criar a entrance. Tem? Lógico que tem. Tem highlights também no Highlight Hill aí no PS2, hein? Cara, é o que você tá falando, não entendi porra nenhuma. Tá, eu tô falando do Create Entrance Move, não do Create Entrance. Ah, tá, o Move não. Você criar o Entrance lá, o Titan Tron e tal, entendeu? Entendi. Não tô tem aqui não. Da Entrance, não tem. É, no PS2 não tem não. Lucas, então, Matheus. Ele tá debaixo do chuveiro, tá querendo tomar banho. Então tá. Vocês não querem tomar banho? Garoto do Sertão. Hein? Vem a baiana! Fica viu água, né? Fazer o quê? Né? Tá chovendo hoje lá. Michael, fala aí, o que você acha do jogo? Ah, o jogo tá massa, né? Tá melhorando, cada ano tá melhorando. Tá o que pro Xbox, PlayStation tá melhor ainda. É, então agora fala, Lucas. Ele tá aguentando a chuva lá, tudo na boa. Tá, o Lucas então não tá conseguindo se comunicar, aí vamos passar aqui. Calma aí, o que tem? Aqui já vamos entrar nas considerações finais, hein? Aí, o Dark ainda tá aí? Tá, Dark. Michael? Eu? É, já faz aí tuas considerações. Ah, foi mais um dia aqui, né? Mais um dia perdendo tempo, né? Moleque. Mas perdeu meia hora. Cara, você só perdeu meia hora do teu tempo. Então, e ela você pode é ter tempo. Ido lá comprar o sorvete. Né? É, aí, Adri. Tô aqui. Fala aí tuas considerações. Considerações do quê? Finais, cara. Já tá encerrando aqui o podcast. O que quer que eu falo? O que você achou? Vai ter o merchan. Ah, sei lá, cara. Eu tava vendo uma coisa que nem escutei que vocês estavam falando. E é isso aí, pessoal. Tá. Eles estavam comendo a pancinha. Aí... Eu tava ali, nem escutei o que vocês estavam falando. Tá falando do meu blog? Quer que fala do meu blog? É, fala aí do teu blog. Aí, blog ele já então, apareceu. Então, aí, ó. Visitem meu blog. Meu blog é o Universo do Wrestling. Esse podcast também vai estar lá. E é isso. Fiquem ligados aí no WWE Rules, no Podcast Wrestling. E vai vir vários podcasts por aí. Tá, Lucas, tá conseguindo se comunicar? Eu? É, fala aí. Fala primeiro o que você achou do jogo. Que você não falou. Sobre o jogo. Queria contar que é um excelente jogo, pra mim o melhor do PlayStation nesse ano, e eu queria destacar o... Quando a gente tá lutando, a câmera não fica num lugar só, ela vai mudando, isso é bom. Também o Royal Rumble... Tá. Dark, aí acaba aí com as considerações. Acabar já? Já. Pô, só um fim aqui. Tá almoçando, olha, mano. Consideração final. Tô almoçando, cara, tá muito cedo pra almoçar. Então tá. Então, né? Vamos falar aqui, jogar essa CBR aqui. Também falamos aqui de Hulk Hogan, TNA e afins. E eu meio agora tô aqui conversando com os new members aqui, ou melhor, eu acho que eu sou new member aqui, né? Não conheço ninguém aqui ainda, mas vou me dar bem. Ou não, né? Bom, então, falou aí galera. Continua acompanhando aí geral os blogs aí, é o blog do Podpulizinho. Fala aí o próximo aí, porque eu tô querendo comer. Então tá, então eu vai queria, comer lá. Eu vou se encerrar aqui, só mandando alguns salves. Primeiro salve pro Kai, que fudeu com o HD dele de 320GB e a placa-mãe, tomando cu. Fudeu, hein? Um salve pro Nex, que fudeu mais ainda, que perdeu o HD de 1TB. Fudeu de novo, hein? E a placa de som. E um salve pro Bernardo, que tá viajando e não pôde comparecer. Então... Ô, Lu. Oi. Eu queria acrescentar aqui pra acessar o nosso blog aí, que é uniãowrestling.com. Não acesse. Acesse Rules, né, Aldar? Cadeira, entra aí, galera. Tá, é, bom, acesse aí o Union Wrestling, o Universo do Wrestling, o Rules e o Podcast Wrestling. É isso aí, pessoal. Então, acabando aí, falou, galera.